Mulher e o clã, as trinca. Esses são os versos que nós cantamos, que eu cantei. Cantei desabafos para muitos desaforos. Nossa voz em seus ouvidos às vezes causa pavoros. Pavores da elite ou de quem desacredite. Só rimei o que se vive em meio ao mundo de mesmices. Cantei meu dialeto incorreto, correto pra poucos. Em meio a muitos espertos, onde sábios são loucos. Sufocos que passei, minha voz entoei um canto. Gritei minha alegria e meu pranto por todos os cantos. Cantei o sentimento mais puro, falei do amor. Falei da flor, falei da dor, falei também dó de rancor. Citei sobre a noite e a chuva que cai lá fora. E agora fica pra história gravada em nossas memórias. Cantei sobre a quebrada, aquele amor que eu carrego. Que representa onde eu piso, caminho torto e papo reto. Só canto que vivo sem obras de ficção. Falsa novela pra quem crê sem falação e mais ação. Faço minha voz ecoar no ar, no simples cantar. Misturei paixão, repulsão, razão nesse caminhar. Expressar, espalhar o som sem cessar. Me perdi em algum lugar só pra me encontrar. Cantei num canto, entoei, rimei em verso simples, caminhei sem comprometer as leis, sou a vez. Sem enfeite, cantarolei, desenrolei. Saí do tempo da canção e retornei. Caí, levantei, exerci no meu tempo, silenciei. Guardei versos, versões, desencantei. Gestos, refrões, aprisionei. Mais uma vez me remontei, juntei os cacos, desabafei. No arrebento reinventei e me deixei. Larguei ao vento, me inspirei e até duvidei. De onde vem, despertei. Versar rimando, hoje eu sei que hei de ser alguém que nunca sei. Opinei, me doei, me achei no presente, vivenciei. Coroei momentos que até me emocionei. Soprar meus versos enquanto eu falar, continuarei a vibrar pelos gestos. Escreverei o que cultivei num longo trajeto que me espelhei. Faço minha voz ecoar no ar, no simples cantar. Misturei paixão, repulsão, razão nesse caminhar. Expressar, espalhar o som sem cessar. Me perdi em algum lugar só pra me encontrar. Faço minha voz ecoar no ar, no simples cantar. Misturei paixão, repulsão, razão nesse caminhar. Expressar, espalhar o som sem cessar.